Não. DJ Daniel. Vídeos de São Francisco. De São Francisco. Minas Gerais. Eu não sabia que era tudo na função do tempo. Eu não sabia que tudo tinha sua hora certa. Eu não sabia que com o tempo tudo ia acontecer. Era só eu ter fé. E lá dentro da igreja o pastor me disse que era pra me entregar na mão do poderoso. Que se eu depositasse 10, ele me dava 20. Porque tudo que você planta, você vai colher em dor. Quantas vezes chorei no meu quarto calado, sem ter esperança, desacreditado. Meu sonho era ver o meu som estourado. Eu dormia sonhando e sonhava acordado. O tempo de Deus é perfeito, como é perfeito. Não sei se é hoje ou amanhã, mas nós vai chegar. Nós trampou direito e não teve jeito. O destino é a vitória. Não coloca empecilho se esse é seu sonho. A história da minha vida Deus tá compondo. Se você não acredita, então te proponho deixar Deus no comando. Não coloca empecilho se esse é seu sonho. A história da minha vida Deus tá compondo. Se você não acredita, então te proponho deixar Deus no comando. Que tudo tem sua hora certa. Eu não sabia que com o tempo tudo ia acontecer. Era só eu ter fé. E lá dentro da igreja o pastor me disse que era pra me entregar na mão do poderoso. Que se eu depositasse 10, ele me dava 20. Porque tudo que você planta, você vai colher em dor. Quantas vezes chorei no meu quarto calado, sem ter esperança, desacreditado. Meu sonho era ver o meu som estourado. Eu dormia sonhando e sonhava acordado. O tempo de Deus é perfeito, como é perfeito. Não sei se é hoje ou amanhã, mas vai chegar. Nós trampou direito e não teve jeito.